tema a ser colocado aqui hoje é uma coisa bem interessante, a necessidade de mudar. Quando se fala em a necessidade de mudar, nós estamos escutando aí, digamos, uma afirmação. Há necessidade de mudar. Bom, há necessidade de mudar. Agora, se nós formos fazer uma pergunta, vamos trocar o A da frase por um verbo, verbo existir. E vamos colocar no final da frase um ponto de interrogação. Há necessidade ou existe a necessidade de mudar? Será que ela existe? Porque falar simplesmente através de afirmações seria até um certo... uma certa possessividade, né, de achar que nós estamos certos e que ninguém pode questionar. Mas existe realmente a necessidade de mudar? Vamos dar aqui alguns exemplos bem corriqueiros e bem materiais para a gente perceber se existe ou não necessidade de mudar. Vamos dar alguns exemplos, assim, por exemplo, um jovem de 19, 20 anos que, infelizmente, por motivos variados que a gente não pode aqui descrever, né, ele se arremeteu, digamos assim, por um caminho errado. Caminho das drogas, caminho do, digamos assim, o caminho do, da cocaína. Aí ele foi um, dois, três anos, mas a família, muito preocupada com isso, resolveu ajudá-lo. Resolveu, através de uma ajuda, através de uma internação, encaminhá-lo a uma desintoxicação e depois a uma recuperação. E ficou lá um ano, dois e tal, e ele saiu. Existe necessidade de mudança através desse jovem? Existe, gente. Claro que existe. Existe a necessidade de mudar. Por quê? Se ele não mudar das coisas que ele fazia antes da recuperação, ele vai voltar para a droga. Para a droga. E isso é como 2 e 2 e 4. Então, existe uma necessidade de mudança. Mudança de ambientes frequentados, mudança de amizades, mudança de maneira de pensar, mudança do nível de pensamento dele, começar a orar, coisa que ele nunca fazia. Enfim, são todas mudanças necessárias para que ele realmente consiga se livrar desse pernicioso mal que existe agora no século XXI e que veio do século XIX, XX. Já no século XIX existia a droga. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, com um senhor de família, pai de 2, 3 filhos, com mulher muito carinhosa e tal, e ele tem um problema com alcoolismo. E ele apronta poucas e boas nas bodegas, fora das bodegas, cai, se quebra. Ele faz um tratamento, auxiliado pelos filhos queridos, que o amam, pela mulher que ama ele, mas que ele, infelizmente, enveredou pelo lado do alcoolismo. Ele vai se recuperar numa clínica durante 2, 3 meses, vai sair para o seio da família. Existe uma necessidade de mudança? É claro que existe uma necessidade de mudança, de palavras, de atos, de atitudes, de amigos, de lugares frequentados e uma ajuda constante dos filhos e da mulher. Então, há, sim, existe, sim, necessidades de mudanças. Agora, vamos ver nós aqui. Nós. Alguns anos, bastantes anos, né? Bastante anos, né? Nós, integramos a Casa Espírita. Eu, minha mulher, outros que estão até hoje aqui conosco, pessoas que vêm aqui fazer palestras, Eles vieram aqui e simplesmente começaram, nós vimos aqui, ou eles, começaram a dar palestras. Vocês pensam que é fácil chegar aqui na frente, se expor totalmente aqui, e aqui dizer uma coisa, e ser hipócrita de fé, hipócrita, mas ser hipócrita e lá fora fazer totalmente outra coisa? Não é fácil, gente. O que que houve que aconteceu, principalmente com aqueles que fazem palestra? Porque eles estão aqui na mira de todo mundo. Se fez um A, um B, vai dar C, D, H, vai dar um monte de coisa lá fora. Nós temos que ser perfeitos não, longe da perfeição, todos nós, porque estamos num mundo de provas e expiações. Mas nós tivemos que mudar. Nós tivemos que mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, tivemos que mudar. As pessoas que trabalham aí dentro, que trabalham na mesa de desobsessão, elas às vezes nem aparecem aos olhos de vocês, mas elas aparecem aos olhos da espiritualidade. Eles tiveram necessidade de mudar para conseguir fazer o trabalho que eles fazem aí dentro, um trabalho às vezes de passes, trabalhos de desobsessão, de doutrinação. Tiveram sim que obrigatoriamente fazer uma mudança em seu comportamento, em suas palavras e principalmente pensamentos. Porque senão elas não vão ter apoio da espiritualidade. E elas vão se sentir mal aí dentro. E elas vão pegar e ó, picar o burro, como muitos acontecem. A gente começou quantos cursos aqui no centro? Ah, acho que é uma centena de cursos. Se todos ficassem aqui dentro do centro, depois dos cursos, não daria nem para colocar todos eles aqui. Os cursos de aperfeiçoamento para poder trabalhar dentro de uma casa espírita. Não caberiam aqui dentro. Porque de 25, 30, saem 3, 4, 5, 6, e depois de 2 anos, 3 anos, saem mais 2 e vão ficar 2 ou 3. Que são os teimosos, que são aqueles que realmente mudaram. Mudaram. E se não muda por bem, vai mudar por mal. Ou é por amor, ou é pela dor. E se não mudar mesmo, eles são convidados, não por nós, não por nós vivos, não por nós aqui, feitos de carne. Eles são convidados de maneiras diversas a se retirar da casa, por um motivo ou por um outro. Então, há necessidade de mudança? Existe necessidade de mudança? É claro que existe. Jesus mesmo dizia, matai, deixai morrer o homem velho e deixai nascer, crescer o homem novo. É uma necessidade de mudança. Quando a luz do conhecimento é aquilo que é a luz do conhecimento. Quando nós começamos a aprender, a entender, compreender, a discernir, colocar para dentro de nós informações que fazem bem a nós, nós temos que automaticamente mudar. E existe dentro da nossa consciência, principalmente, uma cobrança de que se tu aprendeu algo de bom, tu vai ter que colocar em prática essa coisa boa que existiu dentro de ti. E se tu não colocar em prática esse algo de bom, tu vai se sentir mal. A consciência te cobra, como 2 e 2 são 4. E a consciência é ferrenha cobradora que vocês não imaginam. Nós não imaginamos. Não são só aqueles que vêm aqui no centro espírita, não. Eu, na época que eu fiz faculdade de filosofia, eu tive muitos para licenciatura, no caso, para ser professor. Eu tive vários colegas que faziam bacharelado e que eles iam ser padres, tanto diocesanos como os os menores capuchinhos, né? Eles também tinham essa... Muitas vezes eu conversava com eles e eu tinha essa livre facilidade de diálogo com eles. Inclusive, um que foi meu colega é aquele que é o pároco aqui da cidade, o Edson Siquim. Muitas vezes a gente para e conversa, até hoje, sobre o tempo da faculdade. E o maior problema que existia dentro deles também era a necessidade de mudança. A necessidade de mudar. A necessidade de achar que aquilo que a gente sabe agora, daqui 2 anos, nós vamos saber um pouco mais. E nós vamos ter que procurar, aprender, assimilar esse novo conhecimento e mudar nossas características. E é fundamentalmente o quê? Palavras, atos e pensamentos. É aquilo que rege a nossa vida. Palavras, atos e pensamentos. No momento que nós não conseguirmos reger os nossos pensamentos, nós estamos pecando. Mas não aquele pecando insignificativo que muitas igrejas falam do pecado, isso aqui. Não, pecando pela nossa consciência, gente. Pecando nós próprios, pela nossa consciência. A nossa consciência, no momento em que tu pensar algo que não é condizente com aquilo que tu aprendeu até hoje, a consciência vai te cobrar. Na hora, pum! E tu vai estar arrependido. A atitude é a mesma coisa. No momento que comecei a cometer uma atitude contrária àquilo que tu aprendeu até hoje, que nós aprendemos até hoje, a consciência vem e te cobra na hora. E se tu for corajoso, tu vai pedir desculpa na hora, pedir desculpas. Atitudes e pensamentos são a mesma coisa. São assim. Se tu falou uma palavra mal colocada no momento errado, tu magoou alguém. E isso a consciência vai te cobrar. E não perca nunca, não percamos nunca a oportunidade de pedir perdão, desculpas, na hora, sem justificar. Não vou pedir desculpas e dizer assim, bah, eu fiz isso, porque isso. Não, desculpa, meu querido, eu me passei na jogada. Essa é a questão. Tenhamos coragem de fazer isso e nós viveremos felizes pela nossa consciência. Muito obrigado.